A trilha é de guerra e as trincheiras tão cavadas. Fim dos tempos, Armagedon, tá se cumprindo as palavras. Tem as Glock cuspindo, tem fuzil disparando, tem barulho de sirene, tem inocente tombando. É isso mesmo, sistema, não se treme, aí segura. É gangsta favela que estremece a estrutura. Polícia que mata, sangue que jorra, guerra que tá declarada. Giroflex versus corpo, crivado de bala. Tá cruel, meu truta tá cruel. Começa aqui na terra, guerra, inferno e céu. As lágrimas de sangue vão molhando o rosto triste. É cena dramática, corpo no chão, infelizmente é triste. As ruas de São Paulo tá mil graus, sangue jorra. Hoje são dias de guerra e amanhã serão de glória. É prévia das cinzas, é fim dos tempos, a guerra continua. É a reação do gueto na Margedon da rua. Guerra pelo mundo se espalhou. O fim que estava longe já chegou. Mas tudo isso estava escrito e é chamado de Armagedon. A guerra pelo mundo se espalhou. O fim que estava longe já chegou. Mas tudo isso estava escrito e é chamado de Armagedon. Cachorro louco, no choro, na mira da ciclope. Raivoso, venenoso, Armagedon joga com as nove. Apenas um segundo passa um flash da sua vida. Cê pensa na família e pede a Deus pra que não atira. Mas assim segue a trilha, nas ruas violenta. Palavra sagrada da Bíblia, assim segue a sentença. Rasga o céu, corta as nuvens, o raio tenebroso anuncia. Meu truto, que Jesus tá furioso. Quantos que não veio nessa terra pra sofrer? Diz pra mim, diz por que esse inferno amanhecer? Vai saber deixar pra lá, porque eu não vou chapar. Minha cota é andar, se o mundão vai se acabar. E pede proteção pros teus anjos aqui no inferno. Adão e Eva foi o começo desse mundo moderno. Se ajoelha ao pé de Cristo e faz uma oração. Põe a peça na cintura e cara o Armagedon. Guerra pelo mundo se espalhou. O fim que estava longe já chegou. Mas tudo isso estava escrito e é chamado de Armagedon. A guerra pelo mundo se espalhou. O fim que estava longe já chegou. Mas tudo isso estava escrito e é chamado de Armagedon. É chamado de Armagedon.